destino 317 Setona de Zios. Agora na PROD, bom. Anteriormente estava na PROD de Alagoinhas. Helena 310, chama o centro Recife, frequência 1-2005, até 2545, boa noite. 2545, a secundária, a primária é qual? A primária é 2005 e a secundária é 125, decimal 45, boa noite. 2005, 2545, boa noite, 13. 13152, entra para 2000 pés, autorizado aqui na LS, é posto localizador estabilizado. 2000 pés, reportaremos estabilizado o da 3152, pode ir. Passar a parte de 5 mil pés em TAP? Nativo, estão canceladas as inscrições em TAP 3152. As inscrições em TAP estão canceladas, 3152. 1098 está autorizado até 3 mil pés, altímetro 1018. Seu agora número 3 na aproximação. Número 2, que o seu preset está a 9 milhas à frente. Tendo 3.022, tendo na Xenena 212, autorizado o sinal LS, Xenena agora é todo Salvador, na frequência 1895, boa noite, concurso. 1895-6212, obrigado, boa noite, bom trabalho. Controle, é o Papa Romeu Lima da Uau. Papa Romeu Lima Tango Alfa, contato radar para 5500, sai, subiu para o nível de voo 330, via saída para o campo. Salto 330 e a saída pouca, transição Zipar. Salvador, boa noite, Xenena 6262, estado de Então, 3152, reporte estabilizado no sinal do procedimento. Reportarei. aos 20, 128, bom, nono, 34, vamos lá. Xenena 6212, pista livre, 140 graus, 059, pouso autorizado. Gente, livre pouso, Xenena 6212. 350, via saída PUC. 350, via saída PUC, bom, 934. Meu Lima Tango Alfa, voe direto de par. Direto de par. 3152, confirme a interceptor atrás de Duna. Interceptei em Duna, a final do procedimento. Loro 3152, em Duna. Gente, verifiquei que interceptou a, uma milha à esquerda da posição Duna. Bom, pela gente aqui está em Duna. Isso foi devido ao vento que nos projetou, mas o interceptamos em Duna, 3152. Cliente 3152, confirme estabilizado. Ah, no posto localizador, no posto localizador sim. Ainda não capturamos o glide, 3152. Cliente, reporte estabilizado, 3152. 3152. 1098, reduza para 1809, desça para 2000 pés, aguarde a autorização para ele. Controle Salvador, azul 2793, para descida. Azul 2713, desça para 4000 pés, altímetro na 08. 4000 na 08. Azul 9908, adicione identificação, chegada maré autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 908. Mari, 950, Azul 9908. Estou confirmando a foto, pode ser o Cerrado 308 para completar a luz. 9908, aguarde. Estabilizou, 3152. 3152, marcador externo completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. 1895, tá 3152, uma boa noite. Boa. Plano 098, autorizado ao final do procedimento ILS, X-Ray, pista na 0, chame estabilizado. Individualizado, X-Ray, já para trás, nada, bom, 098. Azul 6908, para a final, para realizar o procedimento ILS WISC da pista 10, mantenha a chegada até a etape, após ITAP, está autorizado voar o Cerrado 366. Então, o perfil da saída onde? Após a colagem curva esquerda, prossegue 2077, acena 5061 e encontrou o 208. 2703, veio pelo... Mas qual é a que me chama para o posto 10? Tá bom. Salvador, boa noite, bom 970 para informação papá, autorização para a fina André. Bom 970, muito boa noite. Para Campina Grande está autorizado nível 370. Para colocar 190, compro o perfil da saída Pucas e Pá, após a colagem curva esquerda, prossegue o peso 190. Aciona 5064, controle 1208. 370, Campina Grande, você fala na Pucas e Pá, então 90 com o governo esquerda, Upper Zulu 10, 5064 transponder, controle 208, ou com o 170. Procedimento correto, chama o contrato para o posto 01. Luna 098, completa o final do procedimento, chame pelo Salvador, frequência 18, decimal 95. 098, agora pista livre. Perupuritano, código 3152, acham? Tá 3152, vem aqui na Bahia, prossegue via Alfa, Juliette, 902, na parte principal. Alfa, Juliette, 02, obrigado, boa noite, bom trabalho, tá 3152. Graus, 629. Tem que fazer reporte no 01, no 01. Azul 273, desça via para 2000 pés, Kenya Delta 098, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pistola 0, chama estabilizado, desconsidera a restrição de velocidade na posição pela, velocidade a critério. Seguinte, 2793, desconsidera estabilizado. 098 aos 291211. 21, vamos abrir o braço, obrigado. Salvador, boa noite, ano 0-1-2, Sebrão. Página 0-1-2, prossegue Alfa Juliette, vai pro 03, na parte principal. Alfa Juliette, vai pro 03, obrigado. Passare 2228 para a Vitória da Conquista, é autorizado nível 180. Decola da 10, compra o perfil da saída Árvore Lefa, após decolagem em curva direita e prossegue conforme rota. 5056, código transponder e controle 120, decimal 8. Passare 2228 para a Vitória da Conquista, nível 180. Decola da 10, passare da Árvore, a transição em um pedido para a curva direita, transponder 5056. E a frequência é 1208, confere? Confere, a tradução é Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa. Elefa, grato, boa noite. Azul 6908, atrás de TAP, desça para 2500 pés, que é 0908, e reporte passando o Serra Vitor 366. Autorizado a sinal do procedimento em alinhamento, estando a zero. Após estar prosseguindo 2500 pés, 1010, no 08, altímetro 6908. Emissor. Azul 2713. Azul 2713, completa final, chame torre, seu canto na noite, do sinal 95. 2954. Boa. Azul 908, apenas para informação, segue na aproximação, tráfego da companhia, Alfa-Tango 72. Agora já passou o né, com 1509 de grau de speed em redução. Fazendo equipe de carro, chama para o táxi, 1868. Fazendo a chamada, 1868. 6908, corrigindo 2713, 1211. Funcionário. 1895, boa noite, bom trabalho. Boa noite. 7-3, boa noite. 7-3, boa noite, Alfa, Kilo, 4-3, a posição é 4, Romeu, 4-3. Aciona identificação, tira da bolsa autorizada, zona direto pelo, desligada 4.000 pés, altímetro no 08. Identificação, desligada 4.000, direto pelo, 3.2.9.5, 3.2.9.1. 6908. 1.908, pista livre, 1.20 graus, 1.09, pouso autorizado. 6908. 7-0, da cola da Alma 0, contra o perfil da saia da Buca, de Pá, a gente intercepta 3-1-0, com fé. Autocolagem curva esquerda, aciona 5-0-6-6 e controle 2-0 do sinal 8. Mas correto, confirma o glitch? Tente, chama o pai para o puxo. Solo Salvador, boa noite, eu passarei do 2-2. 2-2 para o puxo de estacionamento. 2-2-2-2, só o número 2, mas eu estou mantendo, escuta e aguarda. Só o número 2 aguardando. Direita 211, obrigado. Boa noite, Azul, 1908. Boa noite, 1908, prossegue Alfa Kilo Parte 3, a posição é 3-1 no Parte 3. Alfa Parte Kilo, posição 03. Alfa, cruza Alfa, ingressa na Kilo e prossegue para 3-1-1 no Tátio 3. Então é Alfa, Kilo, posição 03? A posição é a 3, Romeu, no Tátio 3. 3, Romeu, é para o primeiro Romeu, obrigado. Barcelona 258, adiciona identificação, chegada na área autorizada. Desça para o nível de voo 050, retorne a Delta 018. Pela 258, voa etapa. Chanel 258, reduza para 2509, número 2 na aproximação. Chanel 3891, confirme velocidade indicada. 359, está autorizado e voador. Se tiver condições de interceptar e completar o final do procedimento, está autorizado. Autorizado, reporta estabilizado na final do procedimento. Está mais estabilizado na final, né? 3291. Sim, então, passando 2224, faz parte da coordenação com a Gol, grato. 7-0, aguardando o passo da companhia, prédio presencial, tá? Estamos aguardando o acessão. 202, Salvador, confere? Confere. Então, na parte, o Índio Alfa, ponto de espera 102.5, altímetro 1.018, bem vindo. 102, parte do Índio Alfa, 2.85, 8.68, né? Alô 70, tem uma terra que já vai iniciar o táxi, vai também contornar o parque prosseguindo para o ponto de espera, você vai aguardar o mesmo, ok? Certo, após o ATR, tá ali? Após o ATR. Certo, após a passagem, onde a separação vai puxar essa, vai chamar a rotação, certo? Gente, só aguarda a minha liberação, ok? Certo, aguarda. Qual projeto mais um? Confirma que está mantendo. Curvou um pouquinho à esquerda para ter uma formação aqui. Pode levar o Itan? Alpha X-ray, X-ray. Solicito autorização para fazer um cheque operacional do ELT na primeira hora agora, nos primeiros 5 minutos, por 3 segundos. Suficiente do cheque do ELT. É, pode repetir? Só um minuto, estou fazendo coordenação. Não. Está dando 018, autorizado em alerta 103. Departamento está precisado, 6258. Azul 4062, aciona identificação, chegada à área autorizada, desce para o nível de voo 050, QNH 1098. Número 3, mantém a chegada. Deixa minha torre, frequência da noite do sinal 95. 295. Pode fazer a treino do táxi? 10 segundos. Obrigado. Ok, 1177. Torre Salvador, Alfa 3891, já passou ainda. Então, na parte de alta, ponto de espera 5295, altímetro marca 28, tem 22, até a próxima. 18, ponto de espera 1295, grato. 168, decolagem 155, 120.8. 28, grato, 6868. Estou no 868, contato radar, vai para o nível de voo 230 e vou ir com a vida para frente, o 868. Taxi X-Ray, confirma a frequência que você vai fazer o áudio, por gentileza. 721.500. Gente, é por seu tempo. Exato. Zero, governo com a equipe de sala, após a passagem da terra, casa livre tudo. Após a passagem da terra, está ali puxado, está na chama da terra, vamos testar. Direita 1211. Direita 1211, boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite. É o Passaredo, 2222, se aproximando do ponto de espera. Passaredo, boa noite. Autorizado, alinhar e manter pista 10. Alinha e mantém pista 10, Passaredo 2222. Passaredo tem pista livre, 110 graus, 08 nós, decolagem autorizada. Paulo, boa noite, tá? 3891, livrou. Boa noite, 3891, prossegue Alfa. Juliette, vai pro 07, no parque principal. Alfa, Juliette, para o 07, tá? 3891. Passaporte número 2, no setor Magana, escuta a guarda. Passaporte 2228, controle agora 1208. Afirmativo, 1208, 59, bom voo. Muito obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, é o Passaporte 2228. Passarelo 3228, contato radar, siga para o nível de voo 180, via Cedarbo. Tente, atenção para o nível 180, sem restrição, senhora. Tem condições de cobrir o perfil? Temos sim, então, senhora. Estabilizou ILS, foi o Chanel 6258. Chanel 6258, completa sinal, chame torre, frequência 98 do sinal 95. 6295, boa. No 868, chame Recife, frequência 2685, alterno 2545. 2545, no 868, graças. 6258, no 8. Autorizado a sinal do procedimento LSX Rei, pista 0, chame estabilizado. Mestre, chame estabilizado. Índia Alfa, ponto de espera, tempo de 1295, altímetro 618, tem bom ver, até a próxima. 1218, direito, 14295, 7 de setembro. 098, coordenador de posição, que o tráfego da companhia passa a causa, tem livre puxo. Passarelo 2228, foi direto à árvore. Direto à árvore, passarelo 2228. Sono 228, a sua identificação, chegada à mar autorizada, voando direto ao mar. Veja para o nível de voo 050, altímetro no 08. Zero, pode estar no zero pra mim. Uno, 1170, após o tráfego na curta, linha aí, Matheus. Após o tráfego na curta, linha aí, Matheus. 1170. No 70, linha em Matheus Chalé. Zona 972, a sua identificação, chegada à mar autorizada, desça para o nível de voo 060, altímetro na 08. Senhor, bom dia 6250, da Chanel, prossegue Alfa Juliette 405 no parque principal, boa noite. Alfa Juliette 605, 6250. Estamos no azul Alfa, X-Ray, X-Ray, formando o teste do Chateau Alt. Bom dia. Obrigada. Todo mundo para o táxi, 3 horas da bola, 3 horas do Pernambuco, Alfa, bom, você espera 1295, altímetro marca 1018, tem bom voo no 098. Dia 28 de sábado, até a mostra de 85, uma boa noite, uma bom trabalho. Obrigado, amigo. noite, 928, pronto para ficar. Autorizado, alinhei e mantenho no 098. Debatente, está na cena 0193. Pulo 170-05, 120.8. 208, 177. Sou 1970, contato radar, motorizador de voo 370, via saída PUCA. Abel 370, PUCA, 1970. Autorizado, azul 4062. Azul 4062, completo final do procedimento, chame o telesalvador frequência na noite do sinal 95. Boa. Bola 228, no IPAP. Bola 972, chega para 2509. Na aproximação, aguarda a pista livre. No 098, livre decolagem, 120 graus, 08 nós. 0590, bom, 098. Azul 4062, pouso autorizado, 120 graus, 109. 7 livre, pouso azul 4062. Zero 20 decimal 8 ao 09. Boa, velho. Trolei Salvador, muito boa noite, 2098. 1098, decoque 3 e eu posso fazer agora. 1098, contato radar, siga para o nível de voo 370, via saída PUCA. Via saída 370, voo 2098. 228, após o TAP, lista para 2000 pés, altímetro no 07, autorizado ao final do procedimento e aliás, em pista no 0, chave estabilizada. Agora estabilizado, estou fazendo um pequeno desvio, vou passar a etapa 473, liga para o nível de voo 050, altímetro na 017. 050 na 017, voo 972. Paulo Salvador, bom dia. Azul, 402, Cristã, Alfa. 402, prossegue Alfa Kilo, parte 3, a posição é a 4, no parte 3, até 2,302. Alfa Kilo, parte 3, posição 4, Azul, 402. Gol 9970, chame centro Recife, frequência na 26.85, alterno na 25.45. Paulo Salvador, Azul Alfa, Yankee Golf. Alfa Yankee Golf, prossiga. Alfa Yankee Golf, prossiga agora, parte principal, posição 9, para a parte 3, posição 3. Autorizado. Azul, pátio 3, Alfa Yankee Golf. Alfa Yankee Golf, por quê? Golf está autorizado, rebote do Finger 9 até o Parque 3, autorizado. Ok, agradeço. Confirme velocidades indicadas. São as 3 Lima, qualificador. Siga o visualizador, tá, por gentileza. A informação que eu tenho aqui é 4 Romeu. Mas siga o visualizador. 3 Lima, então, qualificador. Estou no 972, após o TAP, desça para 3.000 pés, altímetro na 017. Após o TAP, 3.017, gol no 972. Para 3.228, chame centro Recife, frequência na 26.0, alterno na 28.8. Chamar Recife, 260-1288, grato e bom serviço. Foi uma boa, boa, não, 972, aciona identificação, chegada à área autorizada, liga para o nível de voo 050, QNH1 na 017. 050, autorizado ITAP, descida até o nível de voo 050. Go patrão na 098, chame centro Recife, frequência 126.85, alterno 95.45. 2725, obrigado, boa noite. Boa. 1972, reduzido para 809, vou seguir tráfego da companhia em Dona com 1609 ground speed em redução, voo 7738. Sim, mas Pela 228, completa sinal, chame torre, frequência 18, sinal 95. 295, abate.